7 0 agora com 62. Eu quero a sua autoridade de falar, excelente, por favor. Web a Lima tem pista 10. A Lima tem resposta hoje. Bom dia, Gol 9982, quem está aqui? Gol 1982, a sua identificação autorizada de chegada Mari, desse é o nível de voo 060. A Mari 060, Gol 9982. Controle, Oceaname 318, passando 2000 na Cuca, solicita manter a rédea em confirmações. Oceaname 312, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 350, saída da Cuca, após desvios na Prodigiamo. Prodigiamo, após desvios e acendendo ao 350, Oceaname 312. Web 581, vento variável até meia dúzia de nós, tendo decolagem. Essas condições de Web 581. Pulou aos 32 e 935. 935, boa, 581. Dia, Webjet 581, cruza 1500 na Arbor. Webjet 581, contato radar decolagem, pulou nível de 360, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa, 360, pode voar, Arbor. Até o perfil de saída, Web 581. Do perfil, 589. VIP 5414, após estado 2000 pés, autorizado sinal MS, após estabilizado, ajuste 1015. Vende após estado 2000, reportar estabilizado no ILS com 1015, 5414. Bom, 1982, desce via 3000 pés, ajuste 1015. Oceania 6312, após desvio, já terminou os desvios, possibilidade de voar a Caju, senhor? Aguarde, Oceania 6312. A linha decola, 190, 3259. 544, está efetuando desvio? Já está retornando para a prova de dona, vovó integral de esquerda, aqui por sua linha. Ciente, o trip 5414. Trip 5221. Trip 5221. Prossiga, trip 5221. Pois a água autoriza a boa DCT de conquista? Oceania 6312 na Pro de Aracaju. Pro de Aracaju, Oceania 6312. Trip 5221, vou na Pro de Vitória da Conquista. Chama Recife em 1260, alterna 1288. 5221, gente, graças. Aos 3.1935. 1935, grato, pode ser. Flores, Salvador, muito bom dia, TAM 3859, decolou, cruza 1500. TAM 3859, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 380, saída da Eulia, da Eulia. Da Eulia, da Eulia, 380, 3859. Oceania 6312, chama Recife 125.45, alternando 126.85. 2545, Oceania 6312. Utilidade lá direto da Evo Leda, o 3859? Na Pro de Leda, o TAM 3859. Voando Leda, 3859. Salvador 59. Prossiga, web 589. A possibilidade de coordenar após a Arbova Obduge? Aguarde, web 589. Sou 3859. 3859, prossiga. Senhorita, foi coordenado junto com a empresa uma mudança de rota, uma CHG, só que porém na nossa autorização ainda não tinha sido processada. Seria possível se coordenar com o Recife, os setores adjacentes, a gente prosseguir via Upper Zulu 21, voando, se possível, Sagaz? estabilizado no ILS 3541 no mar. Trip 5414, chama Torre 18 decimal 6. 18 54 4. Salvador 5414, passando externo, baixado, entravado. Reporta avistando, Trip. Reportará avistando, 5414. Linha 250, essa identificação autorizada a chegada à mar e desce via 2000 pés. Confirme, por favor. Aqui, vou chamar minha 250. Avistando, 3544. Autorizando a ILS 3, pode estar precisando do nome. 5414. Do Romero Sobral. Web 5811, cruza 210 em subida 360. Web 5811, recepcionou o voo 3. Chama Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, 5811. 2598, PAPEC restrito ao nível voo 340. PAPEC, PAPEC. Confirmando, Papael, Alfa, Bravo, Eco, Golf. Aguarde, o TAM 359. Papá, Alfa, Bravo, Eco, Kilo, TAM 3259. Ok, Papá, Alfa, Bravo, Eco, Kilo, Gratidão, 3259. TAM 3859, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, grátis, responde TV, São Bandeira. 4, 4. Voo 982. 11982, complexo não ILS, torre 118 decimal 6. 86, obrigado, senhor. Avistado 92, 08049, chuva leve agora, livre pouso. Autorizado pouso pro voo 9. Aos 47, direita 121, decima 1. Direita 121, decima 9, igual no 92? Hoje 121. 211, obrigado. estabilizado ILS para o Oceané 6250? Afirmativo, reporte estabilizado, Oceané 6250. Portará estabilizado 6250. Torre 1-9-6, Rubanca Brava. Tá bom. Torre Salvador, Papa Romeu, Rubanca Brava. Romeu, Rubanca Brava, o pouso em Estalamares. Ainda aqui, senhor, vai estar pouso na parte da barca. Sim, te informe na final da barca. Salvador, bom dia, o 134. Cruzeiro completo LS, chame a torre 1-8-6-2. A linha decola pista 10, 050, com 62. Cruzeiro decolagem, 134. Bravo, reporte solo controlado, 05062. Bravo. Oscar Alfa, o controle opera em 1-9-35. Alfa, pra cima. Piloto Alfa, reporte passando fora da barra. Dando posição normal 0135. Salvador, o Xené continua a aproximação, aguardando pista livre. Celular ciente do corte frequência. 050 62. Vindo pouso, Xanéa, 62 50. Tá 3487, decolou 54, 1935. 1935, bom dia, 3487. Eu vou coordenar com a torre. Qual é o motivo que deseja tornar via corredor axé? Planeta 3487, decolada, se escuta, bom dia. 3487, contato radar, vigilante. É, 3487. Salvador, bom dia, 6315, bom dia. 6315, corrigindo? Pode alinhar e manter. Agora mais um 3. Obrigado. 6250, no solo 56, direito 29. Corrija a frequência para o 6250, é 1211 à direita. Alinhado pronto, vento 050 com 62 063 no 09.